ninguém seria capaz de poder descobrir a idade de Deus. Quem seria capaz de poder descobrir se esse Deus nasceu? Quem seria capaz de poder desvendar qual o seu dia a dia? Quem seria capaz de poder decifrar a sua moradia? Quem seria capaz de poder descobrir como ele criou toda a criação, esse planeta Terra e todos os planetas da imensidão? Como foi que Deus fez essas pedras gigantes? Como ele criou aquela formiguinha? Quem seria capaz de poder descobrir o que antes havia? Isso é mistério, mistério, mistério, mistério, mistério. Não dá pra explicar. Isso é mistério, mistério, mistério, mistério. Desvendar. Somente Deus explica por que ele é grande. Somente Deus explica por que ele é Deus. Somente Deus explica, pois é poderoso, e tudo que existe foi ele quem fez. Somente Deus explica, pois sabe de tudo. Sem ele não havia o que hoje há. Somente Deus explica, pois é soberano, sua soberania está nesse lugar. Ele é santo, é poderoso, ele é tremendo, é majestoso. A sua glória domina agora esse lugar. Deus verdadeiro, maravilhoso, Deus conselheiro, Deus piedoso, seja envolvido agora com tua Shekinah. Elohim, El Shaddai, Elion, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Jirei, Jeová Rafa. É o Deus que cura, é o Deus que salva. Nossa bandeira sempre será ele. É o princípio, ele é o fim, está nesse lugar. Deus explica por que ele é grande. Somente Deus explica por que ele é Deus. Somente Deus explica, pois é poderoso, e tudo que existe foi ele quem fez. Somente Deus explica, pois sabe de tudo. Sem ele não havia o que hoje há. Somente Deus explica, pois é soberano, sua soberania está neste lugar. Ele é santo, é poderoso, ele é tremendo, é majestoso. A sua glória domina agora esse lugar. Deus verdadeiro, maravilhoso, Deus conselheiro, Deus piedoso, seja envolvido agora com tua Shekinah. Elohim, El Shaddai, Elion, Adonai, Jeová Nissi, Jeová Shalom, nossa bandeira sempre será Ele. É o princípio, Ele é o fim, está nesse